Charlie Bravo, chamado para pouso. Vitor, Charlie Bravo, controle. Charlie Bravo, serviço ainda terminado, mantém o nível 105. Prestes a ingressar agora na terminal de Ilhéus. Chame o mesmo em 120 decimal 1. Até a próxima.